Ouça aos domingos, a partir das 18 horas, aqui, www.canal2.radioantenaweb.info. O programa Antena Web Show, produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Olá galera da Rádio Antena Web no seu canal 2. Antena Web Show está iniciando a partir de agora 2 horas de muita música pra você. Eu, Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, no Brasil. E vamos deixando aí o nosso endereço para a sua comunicação no Facebook, MSN ou pelo e-mail joaonatal.urania@hotmail.com. E vamos iniciando a nossa programação trazendo aí Milionário José Rico, Viva a Vida. Depois, Belchior, Apenas um Rapaz Latino-Americano. Roberto Carlos, A Guerra dos Meninos. Gal Costa, Balancê. José, Porto Solidão. Christian e Ralph, Ausência. E depois muito mais música pra você aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado aí pela sua sintonia. Vambora, vem outra máquina pesada, portão à minha direita, também vai viajar. Touro, touro, farrista, touro da Colorado. O Montinete vai se preparando. É o moço que cursa direito, é o universitário que vai viajar. Ele pediu a proteção divina, mandou abrir a porteira. Abriu, viajou, decolou. Aperta o farrista na roseta, sensacional. Segura pra lá, quebrou pra esquerda, pra direita. Meu Deus do céu, pra pular fora. Azul, pra quem não me conhece, sou homem com H, não envergonho a raça. Moleque não pega fogo, faço ela soltar fumaça. É isso aí, amigo, é aqui comigo que eu quero ver. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. O sol que andava meio ausente voltou a brilhar novamente no sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais essa ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo. Qual respiração de boca a boca. Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi essa canção. Só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi essa canção. Minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais essa ansiedade louca.

teu seio. Desesperada você vai gritar: te amo inteiro. Antena Web Show, nesta edição do dia 16 de dezembro de 2012. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Estamos aí faltando 9 dias para o Natal, né? Maravilha! E você aqui no Antena Web, né? No seu canal 2, ouvindo o programa Antena Web Show. Então obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Repetindo aí o nosso endereço para o Facebook, PSN e e-mail jonatal.dan@radio.com. E vamos de mais música, trazendo agora Momentos Joana Moraes Moreira, Sintonia. Depois, Chico Rei, Paraná. Adgra, aonde você mora? Claudinho Bochecha, Conquista. E depois, tem aí, Angélica e Ramone, Secret Service. Ainda pra chamar esse bloco aí, Capital e Tchau, A Sua Maneira. Bom domingo pra você que está aí curtindo o programa Antena Web Show no seu canal 2 da Rádio Antena Web. E aquele abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Madrugada.

você. Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar. Agora eu sei que eu fui embora. E agora eu quero você de volta. Amor e mal, ao teu eu nunca mais terei. Amor, eu nunca vi mal, eu nunca mais, nunca mais. Pride and joy, and he was riding with her to where the sea meets the surf. first time. And his name is Ramon. And her name is Angelica. Whatever made them both reach the same spot on the beach, all will still be unknown. There are stories that tell that the tide has a magic swell, and that the 100-year pine has a secret divine that is hung by a shell. As a smile and they know, all the young bodies tell us how, but they alone in the world, unseen and unheard, what a feeling to show. Caíra Antena Web Show aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Neste domingo 16 de dezembro de 2012, faltando 9 dias para o Natal. Obrigado pelo carinho da sua audiência neste domingão. Aquele abraço para você. E na sequência aí, ao seu Valença, a anunciação. Abro mão é das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar. Depois, placa luminosa, fica comigo. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento. E pra fechar esse bloco aí, verdade de pescador, César e Paulinho. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Nada pode ser mais lindo.

rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Que me pirou. Que o piso dela refletia a luz do sol. E os olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos, inspiração. Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo sobre essa condição, dessa história de virar meu cabeção. O rosto lindo e o sorriso encantador, e o jeitinho de falar que me pirou. cabeça. Sai da minha vida antes que eu enlouqueça. De novo essa história, não venha se desculpar. Você não vale nada, o telefone eu vou te ligar. Antena Web Show, aqui pelo seu canal 2 da rádio Antena Web. Um bom domingo pra você, Guilherme Arantes, cheia de charme. Eliana de Lima, desejo de amar. Denetrius, o ritmo da chuva. Depois, Christian Ralph, hino de reis. Paulo Gonzo, o teu brinquedo. Depois uma internacional aí, Metallica. Depois muito mais música pra você aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme. Tão macios, tão bom perfume. Sei lá, investi tudo naquele olhar. Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, desejo enorme de revolucionar. Canal 2 da Antena Web.

você fez. O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, o amor como um todo. Então bom Natal e o ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, o enfermo e pro santo, pro pobre, no só coração. Então com Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz. E o que a gente fez? O ano termina e começa outra vez. E este é o programa Antena Web Show, aqui pelo seu canal 2 da rádio Antena Web, neste domingo 16 de dezembro de 2012, faltando então 9 dias para o Natal. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua companhia aqui no canal 2 da rádio Antena Web, aqui no programa Antena Web Show. Voltarei, sim, se Deus abençoar, com saúde, no próximo dia 23, no próximo domingo, né? Para mais uma edição aí do Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. E por enquanto, agradeço o carinho da sua audiência, aquele abraço para cada um de vocês. Tenham todos um excelente domingo, uma semana maravilhosa, abençoada por Deus, com muita saúde, paz, harmonia e prosperidade para todos. E fica então aqui o agradecimento do Mendonça. Até, pessoal, tchau. Antes do encerramento aí, mais duas músicas para vocês, né? Olivia Newton-John, Magic, e depois Christopher Cross, Sailing. Tchau!